conseguiu aí finalmente estabelecer em campo, ok, estabelecer a sua superioridade e mostrar a sua superioridade, venceu por 4-1 e por isso esta eliminatória está empatada, será decidida hoje a passagem à final da competição. Noutra meia-final também um empate para já entre Benfica e Fundão, jogo que iremos acompanhar a partir das 9:30 da noite com o relato de Joaquim Jorge, mas para já vamos concentrar atenções neste Sporting e Módicos. Teremos comentários de Hélder Lopes, ele que é técnico, faz parte da equipa técnica de futsal no Freixeiro, e também Paulo Mourinho, que nos vai ajudar nos minutos que antecedem a partida a decifrar, digamos assim, ele que foi treinador durante várias temporadas no Rio Ave e vai estar também em direto nesta emissão. Começo pelo Hélder Lopes, boa tarde, bem-vindo à Rádio Estádio. Um Sporting Módicos, claro está, com um super favorito, o Sporting, mas frente a uma equipa que já surpreendeu a formação leonina e que certamente terá os seus argumentos. Qual é a sua perspectiva? Sim, claramente, o Sporting continua como favorito, se calhar poucos esperavam este terceiro jogo, mas o Módicos e muito bem no jogo em casa fez valer isso e fez um grande jogo, inteiramente merecida a vitória. Se calhar o prolongamento até nem era necessário, mas o Sporting fez um segundo jogo à sua imagem e vamos para o terceiro jogo a ver o que dá. O Sporting continua favorito, o Módicos vai com certeza tentar com tudo o que tem, porque é um mata-mata, como dizia o nosso amigo, e o Sporting sendo favorito, o Módicos tem que correr atrás da mesma. Agora, o Sporting não se pode desleixar, porque sabe que daquele lado também há uma equipa com qualidade, com bem orientada, uma boa equipa técnica.